O tema da nossa palestra de hoje é bem e mal sofrer. É interessante, e tem inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, né, um texto sobre isso, que além de esclarecer, nos alerta o que é bem e mal sofrer, né? Porque não basta sofrer, como diz aí no Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso saber sofrer. Que história é essa de saber sofrer? Né? É que assim, a vida nos traz dificuldades, naturalmente sofrimentos, que são necessários para o nosso aprendizado. Mas se diante dessas dificuldades, desses sofrimentos, nós nos revoltamos, nos enraivecemos, não admitimos, nos queixamos, fazemos da vida o caos, de nada parece estar adiantando o sofrimento, não é verdade? Por quê? Se acreditamos que existe um Deus Pai, bom e justo, todo-poderoso, aquilo que está acontecendo para nós é bom e justo, não é verdade? Como admitir isso? Então, se enxergamos a nossa vida no nosso curto espaço de tempo de uma encarnação, desde que nós nascemos, às vezes chegamos à conclusão que andamos sempre mais ou menos, nunca fizemos, entre aspas, mal a ninguém, né? E achamos que merecemos maravilhas. Quando, na verdade, até aquilo que nós pensamos que às vezes é bom, nem é tão bom assim. Tantas ações que nós fazemos, que são amenizadas, vamos dizer assim, na culpabilidade ou na cobrança divina, porque temos boas intenções. Mas muitas vezes, até com boas intenções, não fazemos as coisas tão bem. Imaginem que sempre, né, abrimos nossa boca para criticar desnecessariamente, falamos tantas outras coisas, pensamos mais ainda negativamente, às vezes não acreditamos nem no nosso próprio potencial, no nosso próprio dever de trabalho, de dedicação para as coisas nossas e dos outros no bem. E se nós não acreditamos nem nisso, como queremos não sofrer? Como queremos passar por uma vida amena, pacata, vindo só flores? Não é verdade? Quantos sofrimentos, quantas dores acontecem a nós, não porque sejamos maus, ou porque odiamos, ou porque temos grandes mágoas, mas porque não acreditamos sequer que pensando positivo, que fazendo a nossa parte, Deus faz a outra. Nos sentimos inferiores, nos sentimos desprovidos, abandonados, não merecedores de situações boas. Vocês acham que isso não é comum? Perguntem para os seus amigos, para as suas amigas. Comecem a observar e vocês vão ver como é comum a falta de autoestima, a falta de se amar, de se querer bem, que de uma forma ou de outra está aí colocando nós, por nossas próprias forças, no raso, por baixo. E aí, se nós pensamos assim, como é que Deus vai querer, como é que nós vamos querer que Deus nos dê as melhores coisas? Que nem soframos. Se nem nós nos amamos, nem nós acreditamos na força que nós temos. Não é verdade? Atos sim, né? Até muitas vezes as pessoas nos colocam, faz uma oração, né, para mim, não sei o quê. Sim, mas tu fazes? Não, eu até faço, mas tu tem mais poder. Isso já não aconteceu isso para vocês? Por que tu tem mais poder? O poder é da fé. Quer dizer, se eu digo que o outro tem mais poder, eu estou dizendo assim, tu tem mais fé. Quer dizer, eu nem fé tenho. Eu que eu quero ganhar de bom, se nem fé eu tenho. Não é verdade? Eu tenho que acreditar no meu poder, na minha fé, das mudanças. Claro também, né? Isto é comprometimento para que a gente mude. Então, ter fé é comprometer-se à mudança. E daí a gente não gosta muito, né? As mudanças sempre geram incertezas, inseguranças. E eu encontrei na internet, né, um texto da psicografia de Divaldo Pereira Franco, passado por Joana de Ângeles, que é seu guia, e dá conselhos em relação a bem e mal sofrer, esse texto. Porque, além de entendermos o que é bem e mal sofrer, devemos sugerir ou encontrar saídas para sair do sofrimento, não é isso? Para sabermos sofrer. E é o que esse texto que eu trouxe para vocês aqui, para nós todos, né, nos traz. Afasta a nuvem cinzenta do pessimismo e da queixa, enquanto a dor se demora contigo, concedendo ao sol da esperança a oportunidade de brilhar ante os teus olhos acostumados à sombra das recriminações. Você, só olhando por baixo, só vê as sombras, as coisas ruins, tira isso para que o sol possa brilhar. Enquanto não te disponhas ao combate contra a autopiedade, a autoflagelação, eu não sirvo, eu não presto, eu não sou capaz, por teimosia, morbidez, né? Ninguém poderá fazer nada por ti. Observa o voo ligeiro da ave colorida, o desabrochar de uma flor, a vitória da germinação de uma semente, o canto de delicado filete de água na rocha, o triunfo da árvore, o milagre do pão, o deslumbramento do nascente, o ritmo da vida dos insetos, nos animais, em toda a parte, e encontrarás as mãos divinas agindo, produzindo, zelando. Ou seja, olha, teu redor, tudo isso está funcionando perfeitamente, não é a mão divina? E por que estaria você abandonado? A inteligência e o dom do raciocínio não te foram concedidos através das múltiplas etapas da evolução para que somente reclames, amaldiçoes, maldigas. Teu potencial não é para reclamar, amaldiçoar. Não lances ações, palavras contra isto ou aquilo, antes faze algo para corrigir, seja o que for que não esteja certo. Tome uma atitude para mudar aquilo que não está certo. E não só queixar-se. Seu dever que reclamas nos outros se corporificasse em teus atos, outros possivelmente aprenderiam contigo otimismo e ação, produzindo para melhorar todas as coisas que podem e devem ser melhoradas. Às vezes você culpa os outros. Se você coloca em você isto, né, seria o exemplo para os outros. Quando te entregas ao desânimo e o espalhas, conspiras contra a ordem natural, o equilíbrio e o progresso da vida. Quando você vê toda essa negatividade, você está conspirando contra o mal. Contra o mal, não. A favor do mal, que é contra a lei da vida. É pernicioso, ou seja, é errado mal sofrer. Mal baratando a oportunidade de aproveitar bem a lição do sofrimento, deixando passar a grande oportunidade de aproveitar a lição do sofrimento, porque o sofrimento só vem para mudança. Se há um Deus bom e todo-poderoso, ele só permite o sofrimento para que haja mudança. Pedagógico, não tem outro motivo. Procuras estudar, entender quanto ao bem e ao mal, tentando fugir à responsabilidade. O bem é tudo quanto estimula a vida, produz para a vida, respeita e dignifica a vida. O mal é toda ação mental, física ou moral que atinge a vida perturbando-a, ferindo-a, matando-a. Tudo que é negativo é mal. Tudo que é destruição é mal. Tudo que é crescimento, luz, é bem. Se cultivas, ó, os cogumelos do pessimismo, respiras, evidentemente, em clima de sombras morais e umidade psíquica asfixiante. São as culpas, aquelas coisas que nós botamos lá na nossa mente, né? Inadvertidamente, ficas doente, enfermas, né? E por irresponsabilidade, lidas e colaboras com o mal. As nossas ações, que às vezes a gente acha, né, em todo o direito da queixa, é uma colaboração ao mal, às doenças, ao nosso sofrimento. Tens nos olhos duas estrelas engastadas no céu da face. Enxergar, né? Põe-nos a derramar a claridade da visão feliz pela senda por onde segues, pelo caminho, né? Apesar de estares sofrendo. Utiliza as mãos no algo produzir, embora sob situações de dores. Lembro aqui aquele senhor da livraria, né, do ônibus, o senhor Adjair, né, disse que o melhor remédio para a depressão e para a tristeza era cascar. Mineiro, né? Cascar, mas que cascar? É, cascar batata, cascar chuchu, né? Para fazer uma sopa e distribuir para os pobres, né? Então, ouvem de redor, há mutilados esperando tuas mãos e teus pés. Cegos do corpo e cegos da razão, necessitados dos teus olhos e da claridade do teu discernimento, mais sofredores do que tu próprio. E se você olhar ao redor, tem gente pior do que você, vai ajudar que tu vai ver que as tuas dores, metade já se resolve, né? Aliás, os sofrimentos mesmo, minha gente, tem mais aqueles que pouco têm a fazer. Olha, eu quero que cada um analise a sua vida naqueles momentos que tinha muita ocupação, verdadeiras ocupações, e naqueles momentos que estava bem de folga, sabe aquelas historinhas de perder o emprego, estava meio de folga, o outro fazia, etc. Vocês vão ver quanto mais problemas a gente criava na nossa mente quando a gente estava desocupado. E quando a gente tem muita atividade, os problemas somem metade, não tem lugar. Acalma o vozerio agitado da tua mente, alvoroçada pela revolta, ou desperta adormentada que se encontra nos tecidos da comodidade, na preguiça ou do cansaço de sofrer, e escutarás, sim, mil vozes, algumas tão debilitadas pela fraqueza, que será mister um grande esforço para identificá-las, chorando e rogando socorro baixinho às fortunas que possuis no corpo e no espírito, e teimas por desperdiçar, ignorando-as. Ou seja, as coisas do mal vão só choramingar, e as coisas fortes, né, que estavam ali dormindo, vão se elevar. Não te revoltes no ardor das dores, mesmo que sejam dores reais. Olha só, não te revoltes, né, quando está sofrendo, mesmo que o sofrimento seja real. Por quê? Porque muitos sofrimentos nem real é. A dor chega para que o espírito triunfe sobre ela, ao invés de ser por ela esmagado. Mas se tuas legítimas aflições forem muito grandes e esmagadoras, evoque Jesus. Quando na via dolorosa, esmagado sobre a cruz, e no entanto aconselhando e advertindo as mulheres piedosas de Jerusalém, ou cravejando logo depois no madeiro da infâmia, convocando dois estranhos e desafortunados salteadores, neles semeando as esperanças do reino de Deus, instantes antes do momento extremo, e refaze as tuas forças, reconsidera a situação, recompõe os joelhos desconjuntados e avança confiante, cantando a certeza de que, após a partida libertadora, uma madrugada sublime te alcançará, fazendo-te ditoso por fim, vitorioso com o bem. Ou seja, evoca Jesus, chama Jesus e lembra que ele, né, todas aquelas angústias, estava aí aconselhando os outros, dando esperança para os dois que morriam do lado dele na cruz, abastecendo de fé, de alegria os outros, e não choramingando. Então, quando a gente estiver realmente em situação bem difícil, vamos pensar o que Jesus fez. Certamente nós vamos encontrar forças para realizar.